terceiro ano consecutivo, veranistas de 8 balneários do litoral do Paraná podem utilizar internet sem fio gratuita durante a temporada de verão. O sinal Wi-Fi da Copel Telecom foi ativado nesta semana e abrange 48 pontos. A internet em banda larga pode ser usada por moradores e frequentadores das praias de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema, Xangri-Lá, Riviera, Ponta do Sul e Ilha do Mel. Interligadas por fibras ópticas, cada estação de rádio amplificadora permite obter acesso sem fio à internet em um raio de aproximadamente 200 metros, por meio de laptop, celular, tablet ou qualquer outro equipamento habilitado a operar em redes Wi-Fi. Basta o usuário preencher um cadastro informando dados básicos, como nome e CPF, para receber da Copel um login e uma senha para acessar a rede. A Copel também instalou equipamentos nas proximidades do Ferry Boat em Caiobá e Guaratuba. Como na temporada anterior, algumas localidades contam com pontos de acesso em locais de grande concentração de pessoas que não estão próximos às praias. O sinal aberto e gratuito de internet ficará à disposição do público até o final do carnaval, no início de março. A lista completa dos locais abertos pelas antenas da Copel Telecom pode ser consultada no site www.copel.com e nas agências do litoral. Thaís Montenegro para a CBN Foz.